Mestre Jesus, espiritualidade bondosa e amiga, orientadores do plano maior, nós agradecemos por mais uma manhã tão agradável e tão fraterna de estudo das obras do instrutor Emmanuel. Como nos tem sido agradável, Senhor, podermos estar reunidos para o estudo das obras desse instrutor que dirigiu toda a lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Nos tem sido de extrema alegria, Senhor, podermos nos reunir para buscar, dentro das nossas possibilidades, o conhecimento tão profundo que esse instrutor traz para nós, para que quando as circunstâncias mostrarem a necessidade, que nós possamos transmitir esse conhecimento. Mas mais do que isso, quando as circunstâncias mostrarem a necessidade, que nós possamos agir de acordo com aquilo que o Teu Evangelho vem nos mostrando há 2000 anos, Senhor. Porque de nada vale ter o conhecimento se nós não o praticarmos. A doutrina espírita nos traz inúmeras informações que fazem compreensivas gradativamente as Tuas leis, Mestre, mas é necessário praticar tudo aquilo que a doutrina vem nos mostrando. Cientes disso, nós iniciamos os estudos dessa manhã, agradecendo a Deus por podermos estar aqui e rogando força e sabedoria para os momentos de maiores dificuldades que se aproximam nas nossas provações. Que assim seja. Assim seja. O outro. Livro A Caminho da Luz. Nós estamos encerrando o capítulo 3. Vamos estudar agora as promessas do Cristo. Página 44 dessa edição. O instrutor inicia: tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, quer dizer, isolados, guardaram as reminiscências das promessas do Cristo, que, por sua vez, as fortaleceu nos seios das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Então, Emmanuel está dizendo o seguinte, ele está relembrando aquilo que ele tinha dito algumas páginas para trás, que quando esses espíritos chegaram, ainda no plano espiritual, eles ouviram uma palestra de Jesus. Lembra desse trecho? Lembro. Então, vieram as instruções de Jesus. Isso, Jesus faz uma palestra, um discurso para eles, prometendo, inclusive, a sua vinda, a sua encarnação, que aconteceu há 2000 anos atrás. Então, Emmanuel está dizendo, ó, tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos isolados, guardaram as reminiscências das promessas do Cristo. Eles lembravam. Então, todos os povos da terra, cada um dentro da sua linguagem, tem nos seus arquivos, né, alguma citação de alguém superior que viria. No povo hebreu, o Messias. Na Grécia, tem, fala com outro nome, com outra terminologia. O povo do Egito, outro nome. Mas todos os povos antigos tem citações na sua história da expectativa da vinda de alguém superior. Ele vai continuar aqui, ó, que por sua vez as fortaleceu nos seios das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Então, além deles lembrarem do discurso que o Cristo tinha feito, O Cristo não enviava os mensageiros e os mensageiros falavam: ele está para chegar. O Messias está chegando. Ele vem anunciando. Isso. No caso do povo hebreu, o Messias. No caso do povo da Grécia, o Cristo. Porque Cristo vem do grego, Messias vem do hebraico. Ah, certo. Todos os povos recebiam esses missionários do Cristo com uma mediunidade bem aflorada para poder interagir com o plano espiritual. E eles falavam sempre: alguém está para chegar aí. Como João Batista dizia, né? Está para chegar alguém aí de quem eu não sou digno nem de desamarrar a sandália. Desatar os nós. É interessante, né? Vamos lá. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Mas, André, era necessário naquela época, já 2, 3 mil anos antes da chegada do Cristo, já ir se preparando, esse povo, já ir falando que vinha um novo... Lembra quando a gente fala que João Batista é o precursor de Jesus, né? João Batista... Ele encarnou 6 meses antes de Jesus. Isso. E ele falava, olha, eu vos batizo com água, mas dia virá... Batizará com fogo. Com fogo, outras vezes falava com o Espírito Santo. Exato. Porque fogo é a imagem bíblica para o Espírito. Certo. Não é fogo no sentido do fogo que queima. Desce fogo. Isso, exatamente. Certo. As línguas de fogo lá do Pentecostes. Então, Jesus foi mandando emissários para preparar. João Batista foi o último, porque ele é quase contemporâneo ao Cristo. Há 6 meses de diferença só. Exatamente. Não quer dizer, veio Krishna, veio Buda, veio Zoroastro, veio os profetas do povo hebreu, Malaquias, Isaías, Jeremias, Oséias, Elias, todos eles. Jesus foi mandando os seus emissários para que a mensagem dele não fosse tão chocante. Era uma anunciação. Isso, do mesmo jeito que a criança que vai fazer a faculdade, quando for adulta, ela entra na primeira série, né? Já desde do primeiro, vem se preparando, os conteúdos vão sendo oferecidos para ela de forma didática, aos pouquinhos, dentro do que ela pode digerir, vamos dizer assim. Porque a gente não pega uma criança de 6 meses de idade e dá um bife de picanha para ela. Nem tem como, né? É a mesma coisa. Então, quer dizer, antes de Jesus, os emissários foram sendo enviados. Vinha anunciando. Por exemplo, acho que nós citamos aqui, Buda. Buda foi um dos iniciais. Foi. O próprio Emmanuel vai falar dele um pouquinho mais para frente, né? Então, bem antes do Cristo vir, ele vinha mandando seus emissários. Aqui o Emmanuel vai chamar de missionários e mensageiros. É. Qual é a palavra que a Bíblia usa para mensageiro? Anjo. Anjo. Toda vez que você olhar na Bíblia a palavra anjo, nós não podemos pensar naquela criancinha de cabelo enroladinho, olho azul, branquinho, que é até racista, né? Nunca vi um anjo moreninho. É bom, é interessante a gente pensar nesse contexto, né? Anjo é mensageiro. Com duas asas. Isso, duas asas e uma auréola, né? Sempre loirinho dos olhos azul. Sempre loirinho dos olhos azul. Anjo é um mensageiro. O anjo é alguém que vem para dar um recado, para trazer uma mensagem. Interessante a gente pensar nisso. Vamos lá. Os enviados do infinito falaram na China milenar da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Então, aqui está o primeiro exemplo. Na China. Acho que é Forri, se não me engano. O Emmanuel vai falar do povo chinês um pouquinho mais para frente. Confúcio também. Confúcio. Isso. Depois ele vai dar os exemplos. Então, na China, que hoje é um país complicado, poluidor. Tanto que as Olimpíadas lá foram difíceis há 4 anos atrás, né? Porque é um país extremamente poluído, difícil para o atleta poder competir. Ainda tem governo militar, duro na queda. Você vê, foi um dos primeiros a receber os missionários, né? Ele continua. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. A profecia no sentido de predição do futuro. Eles estavam sendo inspirados e dizendo, um dia vai vir alguém que vai trazer a lição mais sublime que nós já tivemos notícia. Certo. E o que é os iniciados? Aqueles que estavam prontos para ter conhecimentos superiores. E muitas vezes tinham mediunidade também. Os faraós também. Sim, muitas vezes. Na Pérsia, que atualmente é o Irã, idealizaram sua trajetória, antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Então, naquilo que era o Império Persa, que hoje é o Irã, eles já estavam idealizando a trajetória de alguém que viria para mostrar essa lição sublimada, antevendo-lhes os passos nos caminhos do porvir. Olha que interessante. Aqui... Ali veio o Maomé também, né? Nos anunciantes. Não sei se é no Irã. Não sei se é no Irã, no Iraque. Naquela região ali. Vamos lá. Na Índia Védica era conhecida quase toda a história evangélica que o sol dos milênios iluminaria na região escabrosa da Palestina. Olha que interessante. Na Índia, eles sabiam até onde o Messias ia encarnar. Olha lá. Interessante, hein? Era conhecida quase toda a história evangélica que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina. Eles sabiam até onde o Messias ia encarnar. Então era quem estava mais próximo aí da verdade em termos de profecia sobre a vinda do Messias. Os enviados de Jesus na Índia, nós conhecemos como os Mahatmas. Os Mahatmas são os enviados? Gandhi é um deles, né? Gandhi, Gandhi já é mais contemporâneo nosso aqui. O último exemplo agora. E o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas, porque era justamente o povo onde Jesus viria. Emmanuel vai dizer um pouquinho mais para frente que o povo de Israel foi o povo mais endividado que saiu de capela. Quem mais se complicou lá em capela. Por isso que Jesus falava: os sãos não precisam de médico. Eu não vim para as ovelhas dóceis, eu vim para as ovelhas desgarradas. Por quê? Porque o povo de Israel era o mais complicado. Mais e aonde que ele veio? Justo no povo de Israel. O Emmanuel vai falar isso mais para frente. Então, olha, o povo de Israel, durante muitos séculos antes da vinda de Jesus, cantou-lhe as glórias divinas na exaltação do amor e da resignação. Isso aqui é importante, ó. Da piedade e do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes. Isso aqui dá para a gente falar uma semana. Porque naquela época, Roberto, tinha duas linhas de interpretação quando eles pegavam as profecias sobre o Messias. Saía catando profecia e tinha duas formas de interpretar. Uma delas dizia que o Messias seria um general. Alguém briguento, guerreiro, que viria a armar uma revolução e expulsar o Império Romano. O Império Romano dominava Israel. Exatamente. Essa era a corrente majoritária. A maioria das pessoas queria briga. Como eles queriam briga, eles acharam que o Messias seria briguento. Vinha na espada e no fogo. Isso. E uma linha minoritária pinçava algumas profecias e tecia, né, uma sequência de versículos e interpretava que o Messias seria um sofredor. Alguém que viria para se submeter à vontade daquele povo bem atrasado e vinha não para brigar, mas para mostrar o amor. Então, quando o Emmanuel fala aqui, ó, o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes. Quem é o profeta mais eminente? Quem é o profeta que falava que o Messias seria um sofredor? Isaías. Isaías, né? Olha o que o Emmanuel está fazendo aqui, e eu não tinha percebido, cara. Essa linha de interpretação que dizia que o Messias seria um sofredor baseava-se principalmente em Isaías e em alguns salmos, uns trechos de salmo. Por exemplo, meu Deus, por que me desamparaste? É o Salmo 22, versículo 1. Olha que interessante. Por isso que o Emmanuel falou aqui, ó, através da palavra de seus profetas mais eminentes. Alguns profetas sabiam que o Messias viria não para brigar, mas para se submeter a toda a dor que nós quisemos, né? Fazer a dor, dele, exatamente. Nós fizemos ele passar. Exato. E Jesus sabia disso. Sabia de tudo na missão. Sabia tudo. Na terra. Vamos lá. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Lógico, eles tinham recebido esse discurso de Jesus no plano espiritual. Então estava guardado no perispírito. Hora que a coisa aperta, hora que a coisa dói, o que, que eles pensavam? O Messias está vindo. Ele vai. Só que no nosso egoísmo, quando a gente quando a coisa dói, o que, que a gente pensa? Ah, Jesus vai ajeitar a minha vida. Olha como nós somos egoístas, né? Não é para ajeitar o mundo, é para ajeitar a minha situação. Sua vida particular. Então, por isso que quando ele fala, uma secreta intuição eliminava o espírito divinatório dessas massas populares. A hora que a coisa apertava, eles pensavam assim: nossa, Jesus está para chegar. Vai dar certo. Mas não é bem assim. Jesus não resolveu o problema de ninguém. Não. Ele só ensinou a gente a resolver. O último trechinho. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Olha o que o Emmanuel está falando. Ó. O povo do Egito queria Jesus no Egito. O povo de Israel queria Jesus em Israel. Tudo bem. Foi lá que ele veio. O povo da Pérsia queria ele na Pérsia. Sim. O povo grego queria ele na Grécia. Olha que interessante. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Interessante, eu nunca sabia que esses povos estavam se preparando para receber Jesus, tanto na Grécia como na Pérsia. Todo mundo queria. Olha, mais ou menos assim, todo mundo quer ter um Chico Xavier encarnado dentro de casa, né? É lógico. Na tua cidade. De preferência em casa, né? Em casa. Porque aí ele enche a nossa casa de bênção, né? Enche a casa de luz. E nós todo dia estamos lá. Todo mundo adorando, bebendo daquela fonte, né? É. O Emmanuel continua. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo como alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, nós vamos discutir isso aqui daqui a pouco, o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Então, deixa de estudar isso. Isso, vamos lá. Quando ele fala, todavia, apesar de surgir um dia no mundo como alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, a sombra do trono de Jessé, o que é a sombra do trono de Jessé? A genealogia de Jesus que Mateus vai narrar logo no começo do evangelho dele, quando ele fala que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, são 42 gerações de Abraão até Jesus. Jessé está nesse meio. Jessé está nesse meio. Isso, mais ou menos no meio dessa genealogia tem Jessé. Então, por isso que ele está falando, ó, a sombra do trono de Jessé. Jessé faz parte da genealogia física, biológica de Jesus. Física e biológica. Isso, só física e biológica. Espiritual, ninguém é genealogia. Nós estamos bem longe disso. Está muito longe. Ele continua. O Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor do princípio. Ele está nos jogando para onde? Você lembra? Primeiro versículo do Evangelho de João. No princípio havia o verbo. O verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. Exatamente. Olha aqui, ó. Verbo de luz e de amor do princípio. No princípio era verbo. Isso, no princípio havia o verbo. Ele está nos jogando para o começo do Evangelho de João. Certo. Olha o Emmanuel, como é que ele deixa esses ganchos para a gente buscar lá profundo. Bem profundo. Cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Sabe o que ele está dizendo aqui, disfarçadamente? Por que ele está falando em poeira dos sóis? Um sol quando vira poeira é um sol que não existe mais. Desaparece. Sabe o que ele está dizendo? Os sistemas solares nos quais Jesus evoluiu, Roberto, já não existem mais. É aquilo que o Haroldo falou lá em Rio Preto aquele dia, lembra? Os sistemas solares nos quais Jesus evoluiu, quando ele era imperfeito e cresceu, não existem mais. Já se desintegraram. Por isso que ele falou, poeira dos sóis. Um sistema solar dura em torno de 15 a 20 bilhões de anos. Olha o que nós temos que evoluir para chegar em Jesus. Olha como é profundo isso aqui. Então nós não sabemos. Nós não temos nem noção de quem é esse homem, cara. Quem é Jesus? Que é isso? A grandeza dela? Não temos nem noção do que é isso. A grandeza. Jesus está muito acima de qualquer cogitação nossa, mesmo dos mentores dessas casas espíritas, mesmo de um espírito do nível de Bezerra de Menezes, do nível de Emmanuel, do nível de Joana de Ângeles, que Jesus está... Nós não conseguimos nem imaginar quem é essa criatura. A grandeza de Jesus. E a gente fica colocando o nome dele, né? Ah, Jesus me ajuda, Jesus faz isso, Jesus vai fazer justiça. Nós estamos doidos para se vingar e querendo que Jesus faça o nosso trabalho. Nós somos cheios disso, cara. Nós não temos nem noção de quem é Jesus. A sublimidade dessa criatura. Então, aqui o Emmanuel deixa um número 2 e vai fazer uma nota aqui, tipo de um adendo. Provavelmente a gente vai ter que encerrar no final do estudo desse adendo, porque não vai dar tempo de continuar. Aí o capítulo 4 a gente inicia semana que vem. Isso. Vamos lá. Vamos ao primeiro parágrafo do adendo, da nota de Emmanuel. Entre as considerações acima e a do capítulo anterior, devemos ponderar o interstício de muitos séculos. Então ele está dizendo, né? Entre essas promessas, a encarnação desses espíritos, muitos séculos se passaram. Não podemos pensar que aconteceu de uma hora para outra. Aliás, no que se refere à historicidade das raças adâmicas, será justo meditarmos atentamente no problema da fixação dos caracteres raciais. Apresentamos o meu pensamento humilde apresentando o meu pensamento humilde, procurei demonstrar as largas experiências que os operários do invisível levaram a efeito sobre os complexos celulares, chegando a dizer da impossibilidade de qualquer cogitação mendelista nessa época da evolução planetária. Então, ele está dizendo o seguinte: quando ele apresentou o pensamento dele, ele tentou mostrar que, além da evolução natural que aqueles seres tinham, que eles vinham evoluindo espiritualmente, o corpo vinha mudando para poder acompanhar, chegou um momento em que os exilados chegaram e teve que acontecer experiências genéticas para poder melhorar aquele corpo. Então, biologicamente, hoje houve um salto evolutivo. Uhum. É o que ele está falando aqui. Aos prepostos de Jesus foi necessária grande soma de tempo no sentido de fixar o tipo humano, lógico. Quando eles faziam essas cirurgias no perispírito para que o corpo melhorasse, ele não pode mudar o corpo de uma hora para outra, senão a própria mãe vai achar que é uma aberração. Isso. E abandona. Exatamente. Então, quer dizer, mudava um pouquinho, daí alguns séculos aquela raça se adaptava à mudança, fazia outra cirurgia, mudava mais um pouquinho, era de pouquinho. Por isso que ele falou interstício de muitos séculos. Você não pode mudar de uma vez. É como se a raça humana daqui a 10 anos mudasse completamente. Não, o primeiro que nascer diferente, a mãe abandona. Vai achar que é uma aberração da natureza. E vai culpar ela mesma. Como é que eu não consegui formar um filho bonito? Tanto que essa semana, infelizmente, foi aprovada a lei do aborto para os anéis. Aprovou. Infelizmente. Aprovou. Na pena. Quer dizer, é interessante, porque ontem eu fiz um programa de rádio em Catanduva, Roberto, e no final eu fiz essa consideração. Talvez seja bom fazer aqui também. A guerra não está perdida ainda. Porque eu postei na internet vários pedidos para as pessoas orarem muito para que a lei não fosse aprovada. Foi aprovada. A batalha nós perdemos, a guerra não. Agora nós temos que orar muito pelas mães. A mãe que recebeu um anencéfalo e que vai se sentir tentada a abortar, nós temos que orar muito por elas. Mas a mensagem que eu queria deixar era essa: a guerra não está perdida. Nós perdemos a batalha, a lei foi aprovada. Mas nós podemos orar pela mãe, pelas mães. Que a mãe tem possibilidade de aceitar. De não abortar. Vamos não pedir para elas serem sábias e muito iluminadas para não abortar. Exato. Nós não perdemos a guerra ainda, nós perdemos só a batalha. Vamos lá. Emmanuel continua aqui, o segundo parágrafo. Assim, pois, referindo-nos ao degredo dos imigrantes de Capela, devemos esclarecer que nessa ocasião já o primata hominis se encontrava regimentado em tribos numerosas. Então, antes da chegada dos exilados, aqueles seres quase macacos, né, quase símios, os primatas, já sabiam viver em tribos. Eles já viviam, em pequenos agrupamentos, exatamente. Depois de grandes experiências, foi que as migrações do Pamir se espalharam no orbe, obedecendo a roteiros sagrados roteiros delineados nas alturas. Onde é que os exilados de Capela chegaram? No planalto do Pamir, na Ásia. Olha o que o Emmanuel está falando aqui. Na Ásia, para depois migrar para o Egito. Exatamente, lembra? Foi semana passada ou retrasada. Mas aonde que eles desceram? Planalto do Pamir. Olha que interessante, o Emmanuel está falando até onde que eles foram descer, vamos dizer assim, foram descarregados. Foram reencarnando ali naquelas tribos. Quanto ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimento em corpos de raças primigênias, não deve causar repugnância ao entendimento. Tem gente que fala: nossa, mas como que esses espíritos tão evoluídos em conhecimento iam reencarnar em corpos tão atrasados? Tem gente que estranha. O Emmanuel está falando, a gente não deve estranhar. Lembremos-nos que um metal puro como o ouro, por exemplo, não se modifica pela circunstância de se apresentar num vaso imundo ou disforme. Ele não deixa de ser ouro só porque o vaso é sujo. Pode ser um lixo que for, mas exatamente, ele é ouro. O brilho dele, exatamente, é ouro. Exatamente, é ouro, continua tendo valor. O espírito continua. Exatamente. O mesmo espírito. É a comparação. O Emmanuel está fazendo uma comparação com o ouro. O espírito que reencarna num corpo quase primata não deixou de ser um espírito intelectualmente mais avançado. A inteligência, o conhecimento. Exatamente, continua, é isso, normal. É isso que o Emmanuel está dizendo. Toda oportunidade de realização do bem é sagrada. Então eles vieram para quê? Para empurrar, para impulsionar o progresso daquelas raças bem atrasadas que viviam na Terra. Exato. Fazer o conhecimento. Quanto ao mais, que fazer com o trabalhador desatento que estraçalha no mal todos os instrumentos perfeitos que lhe são confiados? Olha lá, eles tinham N possibilidades de fazer o bem lá naquele mundo que girava em torno de um sol chamado Capela. Isso. Jogaram as oportunidades fora. Então não adianta reclamar. Não. É igual a gente aqui, nós estamos jogando fora, agora vai ser exilado também. Muitos de nós. Seu direito aos aparelhos mais preciosos sofrerá solução de continuidade. A educação generosa e justa ordenará a localização de seus esforços em maquinaria imperfeita até que saiba valorizar as preciosidades em mão. Olha que interessante. É, vamos pensar aí, por exemplo, a gente encarna médico. Uhum. Tem um trabalho bom, tem um excelente salário, vira cirurgião. Não sabe o que fazer, faz bobagem, se complica. Na próxima, meu filho, próxima encarnação, você volta de açougueiro. Vai cortar a carne, mas de forma bem diferente. Bem rústica. É, não. Aí a gente fala, nossa, mas na encarnação anterior eu fazia tão bem feitinho. Hoje é uma dificuldade. É, hoje é tudo complicado. Não tem energia. Exatamente. Não tem ferramenta. Aí o que, que você pensa? Joguei fora as oportunidades que eu tinha. Eu conheço tudo, mas eu não tenho ferramenta. Exatamente. A todo tempo, a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário. Exatamente. Ou seja, eles tinham uma aparelhagem, vamos dizer assim, né? Viviam em um mundo mais adiantado, cheio de tecnologia. Não mereceram, usaram a tecnologia para o mal. É. Vão decair. Não é cair espiritualmente, é cair socialmente. Exato. O espírito não regride. Para que o dever cumprido seja caminho aberto a direitos novos. Novos direitos. O que, que ele está dizendo com novos direitos? Eles iam ter que reconquistar tudo que eles perderam. Construir aquilo que eles perderam. Exatamente. Ou seja, aonde eles tinham tecnologia, reencarnando num mundo no degredo, eles iam ter que começar a construir coisas rústicas. Ter que polir pedra para poder cortar a carne, né? aquela pedra com uma beiradinha assim, mais afiada, ter que aprender, inventar a roda. Chegar onde eles chegaram. É, então, reconquistar tudo que eles jogaram fora lá em Capela. O último parágrafo da nota. Entre as raças negra e amarela, que é as que estavam na Terra, né? Uhum. Bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântida e de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo de conhecimento dos povos, os exilados de Capela trabalharam proficuamente adquirindo a provisão de amor para suas consciências resseguidas. Como vemos, não houve retrocesso, mas providência justa de administração, segundo os méritos de cada qual no terreno de trabalho e do sofrimento para a redenção. Para que é o sofrimento? Para redimir. Para melhorar. Eles jogaram fora, eles fizeram bobagem lá em Capela. Ou vamos dizer assim, nós fizemos bobagem lá em Capela. Por que nós estamos sofrendo agora? Para resgatar o que nós jogamos fora lá. Deus nos deu oportunidade. E a gente não quis saber. Agora aguenta firme. Olha lá, não houve retrocesso, mas providência justa de administração. Do mesmo jeito que você pega um funcionário que está num cargo alto, ele não está rendendo, ele está fazendo bobagem, você rebaixa ele de cargo. Volta lá no comecinho. Mas isso é retrocesso profissional. Não é retrocesso, não é, regredir espiritualmente. É como alguém muito rico que na outra encarnação reencarna muito pobre. Houve retrocesso social, não retrocesso espiritual, o espírito não regride. Começando na próxima semana, então, o capítulo 4, vai ser 22/4. A civilização. Dia do descobrimento do Brasil, cara. É dia 22. É. Passando, então, para o livro O Consolador. Questão 54. Sociologia. Adentrando a sociologia e saindo da psicologia. Com a difusão da luz espiritual, alargará o homem a noção de pátria de modo a abranger no mesmo nível todas as nações do mundo? Está sendo perguntado o seguinte: Conforme a gente vai crescendo e vai entendendo que nós somos espíritos, que ora encarnamos no Brasil, ora encarnamos na Argentina, ora na Europa, ora nos Estados Unidos, será que um dia nós vamos ver o mundo inteiro como nossos irmãos? Será que nós vamos parar com essa frescura de ter rivalidade com o país? Discriminação de raça? Não só de raça, né? Porque, por exemplo... De países. Porque aqui na América do Sul nós não temos raças muito diferentes, né? Os argentinos fisicamente são muito parecidos com a gente. Bem, nós temos rivalidade com eles. Não deveria ter. Exato. Será que isso vai acabar? Acredito que o Emmanuel disse: a luz espiritual dará aos homens um conceito novo de pátria, de maneira a proscrever-se o movimento destruidor pelos canhões e balas homicidas. Então a resposta é sim. Claro. Com o tempo nós vamos evoluir e o conceito de pátria vai ser outro. Nós vamos olhar como pátria o mundo inteiro. E aonde quer que a pessoa more, nós vamos entender que são nossos irmãos. Aí chamaremos o planeta de Terra Mãe. Mãe Terra, Mãe Gaia. Isso. Olha, de maneira a proscrever o movimento destruidor pelos canhões e balas homicidas. Ou seja, não vai ter guerra. A gente vai enxergar como nossos irmãos. Para que guerra? Tem necessidade. Todos somos irmãos. E vai ser muito bom, Roberto, porque o que sobrar no Brasil a gente distribui. O que sobrar no outro país, ele também distribui. Sim. Finalmente, acho que nós vamos parar de fazer comércio. Diminuir gradativamente até parar, né? Porque hoje nós estamos pensando em ganhar dinheiro. Quem não tem dinheiro não come. Não. Morre de fome. Então tem país pobre aí que as pessoas estão catando lixo. Tá. E o Emmanuel continua: quando isso se verifique, o homem aprenderá a valorizar o berço em que nasceu pelo trabalho e pelo amor, destruindo-se concomitantemente as fronteiras materiais. Olha lá, ó. Destruindo-se concomitantemente as fronteiras materiais e dando lugar à nova era da grande família humana. Ou seja, nada mais de fronteira. Aqui acaba o Brasil, aqui começa o Paraguai, a partir dali a Argentina, a partir dali não sei o que, acabou. Você já pensou? O dia que você puder andar pela América do Sul sem ter visto de entrada, visto de saída. Por exemplo, você chega na Espanha hoje, você tem problemas sérios para entrar no país, cara. Você viu que os brasileiros, as leis precisaram modificar, ser rígida com os turistas espanhóis? Porque nós também temos os mesmos... Exatamente, mas o que não deixa de estar errado, né? Porque não é porque a Espanha nos trata mal que nós temos que tratá-los mal, né? Ficou uma coisa vingativa, né? Foi vingativa, mesmo que eles tratem os brasileiros... Não interessa, Jesus sugeriu que nós pagássemos o mal com o bem, né? Exato. Por exemplo, na Espanha, se você não tiver 3 mil euros por dia, você não entra. Tá. Quer dizer, 3 mil euros por dia dá quase 8 mil reais, quem tem. É difícil, né? Quer dizer, a Espanha não vai me ver. De momento, não. Pode esquecer que a Espanha não vai me ver nessa encarnação. A menos que alguma coisa aconteça aí pra frente. E dando lugar à era nova da grande família humana. Ou seja, não é mais Espanha, Brasil, Portugal, Estados Unidos, Argentina, Itália, grande família humana, em que as raças serão substituídas pelas almas, e em que a pátria será honrada não com a morte, mas com a vida bem aplicada e bem vivida. Como é que nós vamos defender o Brasil? Vivendo bem, vivendo em paz com todo mundo, não mais com guerra. Não vai precisar de exército para defender... patrulha nas fronteiras, nada. Já pensou que sonho, cara? Não vai ter problema lá na favela do Rio. Não tem problema. Exército com... lá. Exatamente. Nada disso. Irmão entre irmãos. Sem fronteiras. Cada um vai aonde quer, porque quem sair de casa para ir para outro país vai para fazer alguma coisa útil. Não vai para traficar, não vai para contrabandear. Explorar, quer dizer, né? A partir do momento em que ninguém vai para fazer coisas erradas, não precisa ter tanta fiscalização. Não. Olha que interessante. Olha lá, a pátria será honrada, não com a morte, mas com a vida bem aplicada e bem vivida. Como é que nós vamos honrar a pátria? Não é morrendo pela pátria, não. É vivendo pela pátria. E não é pátria Brasil, a pátria terra, a mãe terra. A mãe terra. Como nós dissemos agora há pouco. A mãe terra. Um comentário? Não, tudo bem. Questão 55. A desigualdade verificada entre as classes sociais no uso fruto dos bens terrenos perdurará na época do provir? Está perguntando o seguinte: hoje existe muita desigualdade. Uma pessoa bilionária, inclusive nós temos um brasileiro entre os 10 mais ricos do mundo. É. E gente passando fome, catando comida no lixo. Um morando numa mansão, o outro numa favela. Um andando com um carro de 600 mil reais, o outro não tem nem uma bicicleta para andar. Será que essa desigualdade vai perdurar no futuro? Vamos ver a Não, resposta. esperamos que não. Resposta: a desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Então, Muito bem. essas pessoas que estão na parte de baixo da escala social, o Emmanuel está dizendo que estão resgatando, já estiveram em cima e jogaram fora. E hoje estão Olha resgatando o lá, passado. tem sua posição definida de regeneração e resgate. Estão resgatando, estão aprendendo a não desperdiçar o que tinham em mãos. Olha lá, é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação. Ou seja, por que que algumas pessoas sofrem tanto? Porque estiveram numa posição mais tranquila numa encarnação anterior e desperdiçaram o que tinha. Isso daqui é da parte social. Sim, por isso que nós estamos discutindo a sociologia. Exatamente. Ele continua: nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade de seus membros. O que ele está dizendo? Todos, quase, ele falou em quase totalidade, ó. Quase generalidade. Então, o que ele está dizendo com quase generalidade? Quase todas as pessoas que estão nessa situação de pobreza, miséria, guerra, ignorância e outras calamidades, quase a totalidade deles estão em situação de prova, estão em situação de resgate de vidas anteriores. 99% são resgates de vidas passadas. Alguns missionários lá no meio para poder Nossa, organizar e empurrar o progresso, dar uma força no progresso. Viver desprendido dos bens Isso. terrenos, Ele vai para essa situação e ele consegue se manter se firme. manter. Não rouba, não trafica, não usa droga, não se perde pela bebida. Mas é uma minoria, né? Não dulce, né? Foi viver entre os favelados mais É, pobres ali da exatamente. cidade. Vamos lá. Cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada em ambientes humanos. Ou seja, a hora que ninguém for mais devedor, na parte de baixo. E na parte de cima, quem tem muito dinheiro começar a pensar nos outros, gradativamente a situação vai sendo arrumada. A moléstia coletiva. Por que coletiva? Porque as pessoas que estão lá embaixo estão resgatando, as de cima estão se endividando. Porque ganham dinheiro e não pensa em ninguém. Quando os de cima começar a pensar nos outros e os de baixo não tiverem mais resgate, as diferenças vão sendo diminuídas. Até um dia em que todo mundo vai ter mais ou menos a mesma coisa. Mesmo nível. Só o necessário. Nesse dia nós vamos entender qual é a diferença entre conforto e luxo. Conforto é uma necessidade. Você trabalha a semana inteira, você não vai dormir no chão, filho. Então, no outro dia você não trabalha. Você precisa de uma cama. A gente faz palestra, nós precisamos de um carro. Nós não precisamos ter uma Ferrari. Ou seja, o que é conforto, o que é luxo? Nós não entendemos isso ainda. Parece que é um conceito muito alto para nós. Presta atenção, vamos reportar de hoje, de ontem, essa semana, aqueles índios na Bahia já tem 30 mil hectares. Eles querem 45 mil hectares para uma população que não dá 3 mil habitantes. Não é. A gente, vou fazer uma. Vou Você fazer. viu como que eles querem tanta área, sendo que o necessário é muito menos que Quer isso? dizer, se eles estivessem realmente pensando na agricultura de subsistência, né? Plantar, comer e viver em paz, E sobrar. esses 30 mil aí já era suficiente. É até muito. É até um exagero. Aí nós vamos entrar numa questão polêmica aqui. Tomara que quem vai ouvir esse áudio não mande e-mail para brigar comigo. Esse negócio dos sem terra, que ficam aí brigando para ganhar pedaço de terra, e dizendo que eles só querem plantar e sobreviver, isso não é verdade, nós sabemos disso. Que muitos deles ganharam um pedacinho de terra, venderam, compraram uma casa e um carro. E outros continuam nos outras. E outros ganharam esse pedaço de terra e continuam brigando e continuam invadindo a terra dos outros. Mas dizem que foram índios no passado que os fazendeiros expulsaram. Pode ser, pode eles ser. Voltaram para reintegrar a área deles. Mas que muitos deles estão mal intencionados, nós sabemos disso. É. Porque todas as classes sociais, todas as funções, todos os trabalhos profissionais, todas as classes profissionais, sempre tem gente boa e sempre tem gente mal intencionada. Mal intencionada. Infelizmente, vamos fazer um comentário aqui, inclusive no movimento espírita, né? Tem muita gente boa, mas tem muita gente buscando proveito próprio. Tem muita gente querendo aparecer no movimento espírita, não quer mostrar o Evangelho de Jesus nem a obra de Kardec, quer mostrar o seu trabalho. Certo. Infelizmente, o movimento espírita também tem isso, né? Tem isso aí também. Então vamos lá, questão 56 de O Consolador. Pode admitir-se em sociologia o conceito de igualdade absoluta? Será que algum dia nós vamos ser iguais totalmente? Todo mundo tem o mesmo recurso, todo mundo vai ter as mesmas condições, será que é possível? Grau de cultura. Isso, boa, cultura. Vamos lá. A concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos em qualquer departamento da vida. Então, hoje não, o livro Consolador é de 1940, Emmanuel está dizendo, naquela época não dava. Hoje, 2012, ainda não. Também não. Ainda não. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará das espetaculosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem sua posição definida pelo próprio esforço. Sabe o que ele está dizendo? Quando um político vem falar em igualdade, ele está usando isso para fazer campanha. Olha lá. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará, presta atenção agora, das espetaculosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores. Ele está fazendo gracinha para ganhar voto. Exteriores. É o que eu mostro para os outros, não é o que eu estou pensando. Da boca para fora. Porque o mesmo político que briga por igualdade para os outros, ele tem muito mais dinheiro do que a maioria. Exatamente. E não ajuda ninguém. Não. Olha lá. Porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem a sua posição definida pelo próprio esforço. Então, peraí, se eu sou mais esforçado do que alguém, ou alguém é mais esforçado que eu, como é que pode ter igualdade? O que a doutrina espírita nos mostra lá no Livro dos Espíritos, terceira parte, lei de igualdade? Nós somos criados iguais. Igualdade de criação, simples e ignorante. E a meta é a mesma, perfeição espiritual. Exato. A lei do progresso é para todo mundo, a lei de liberdade é para todo mundo. E isso é igual. Agora, esforço, cada um tem o seu e nós não somos esforçados iguais. Quem se esforça mais, progride mais. Então não pode haver igualdade. Quando algum sociólogo ou quando algum político fala em igualdade, ele está falando borracha. Igualdade social. Ele está falando borracha. Kardec fala isso no Evangelho, por exemplo, quando ele fala lá no capítulo, né, não servir a Deus e a Mamom, quando ele fala que se todo mundo tivesse a mesma quantidade de dinheiro, tem gente que ia jogar fora. No outro dia já fez besteira, já vendeu as partes. Ou então ele para de trabalhar. Bom, mas eu já ganhei meu dinheiro, vou trabalhar para quê? Kardec fala isso para a gente estar no Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, ou seja, nós temos que conquistar. A evolução de cada espírito. Nós vamos ter que conquistar. Porque se nessa fase de espíritos imperfeitos, Jesus está tentando nos educar. Se ele nos educar por comodismo e nos der tudo pronto, Roberto, quando é que nós vamos crescer? Nunca mais. Nosso pode esquecer. Vai atrofiar. Pode. Isso, Kardec fala isso no Evangelho também. Os membros ficam atrofiados. Exatamente. O cérebro. Também. Nossa capacidade de nos levantar depois de um tombo. Não vai conseguir mais. Tombo, espiritualmente falando, né? A vida de vez em quando passa o pé na passa. Gente. Mas essa é a sabedoria de Deus, né? O mundo não para de girar para a gente poder levantar. Exato. É sensacional, cara. Segundo parágrafo da resposta. Nessa questão existe uma igualdade absoluta de direito dos homens perante Deus. Ou seja, para Deus nós somos todos iguais. Certo. Temos o mesmo direito e os mesmos deveres. E é aí que nós estamos errando. que a gente acha que só tem direito. Deveres? É, os deveres a gente quer, mais ou menos assim. Existe o inferno? Não, o inferno não existe. Mas e o céu? Ah, o céu eu quero. É um pouquinho de olha lá. Que a gente quer experimentar. Igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus. Ou seja, para Deus nós somos todos iguais. Só que nós estamos nos fazendo diferentes. Porque uns são muito esforçados, outros são mais acomodados. O outro puxa o freio de mão. E o outro puxa o freio de mão e ainda põe um caos debaixo da roda. É, aí travou mesmo. Porque é para não sair do lugar nunca mais. Olha lá, o que concede a todos, né? Deus, os seus filhos, uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. Ou seja, nunca faltou oportunidade para nenhum filho de Deus sair da lama, crescer espiritualmente, aprender a conviver, aprender a amar. Todo mundo teve oportunidade, senão Deus não seria justo. E vai tendo. Vai tendo cada vez mais. São portas abertas ao progresso. Esses direitos são o da conquista da sabedoria e do amor. Através da vida, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Ou seja, todos nós recebemos oportunidades de conquistar sabedoria e amor. Interessante porque o Emmanuel vai falar em sabedoria e amor em um outro livro, chama Pensamento e Vida, capítulo 4. Já se disse que duas asas levarão o espírito humano à presença de Deus. São duas virtudes que nos levam a crescer espiritualmente. Aí ele continua lá no Pensamento e Vida. Uma se chama sabedoria, a outra se chama amor. Ele já tinha falado isso. Olha como é profundo, cara. Ele amarra bem as informações. Né? Sabedoria e amor. Isso. Continua os dois. E eu vou fazer um comentário aqui. É característica de Emmanuel deixar a dúvida num livro para responder em outro. Às vezes ele deixa a dúvida num livro e vai responder essa dúvida em outro livro psicografado 15, 20 anos depois. Interessante. Quer dizer, você tem que ser muito estudioso para achar as informações certinhas. É característica de Emmanuel. E é isso me atrai muito na obra dele. Vamos lá. Eis porque cada criatura terá o seu mapa de mérito nas sendas evolutivas, constituindo essa situação nas lutas planetárias uma grandiosa escala progressiva em matéria de raciocínio e de sentimentos. Cada um tem o seu mapa de méritos. Ou seja, eu tenho as minhas lutas e se eu passar eu tenho os meus méritos. Eu posso te ajudar, mas não posso fazer o seu trabalho. Se eu não passar, eu vou tentar de novo. Exatamente. Essa é a bondade de Deus, né? Se não tentou, não conseguiu, outra oportunidade. Como é que chama essa outra oportunidade? Reencarnação. Exatamente. Olha lá. Uma grandiosa escala progressiva em matéria de raciocínio e sentimento. Ele tinha falado lá atrás, ó. O que é raciocínio? Sabedoria. O que é sentimento? Amor. Ele falou lá atrás, a sabedoria e amor. Aqui ele falou em raciocínio e sentimento. A mesma coisa com outro termo. Em que se elevará naturalmente todo aquele que mobilizar as possibilidades concedidas à sua existência para o trabalho edificante da iluminação de si mesmo nas sagradas expressões do esforço individual. O que ele está dizendo? Jesus sempre vai nos dar a oportunidade da gente aprender a sabedoria e o amor. Quem é que vai crescer, ó? Em que se elevará naturalmente, quem é que vai crescer agora? Todo aquele que mobilizar as possibilidades concedidas à sua existência para o trabalho edificante da iluminação de si mesmo. Ou seja, Jesus não negou oportunidade para ninguém. Mas quem é que cresceu? Quem aproveitou a oportunidade. É isso que o Emmanuel está dizendo. Por isso que é a lei de igualdade. Não falta oportunidade para ninguém. Aí você pensa assim, mas por que que uma pessoa não consegue nem fazer a primeira série e a outra se forma para médico? Aí tem condições, tem situações reencarnatórias, né? Porque muitas vezes a gente tem uma formatura boa numa encarnação e joga o conhecimento fora, usa para o mal. Na outra encarnação, quer estudar, mas não pode. É expiação. Expiação. Expiação. Ah. Ou seja, quem é que desperdiçou a oportunidade? O próprio Filho de Deus. É. Então não adianta pôr a culpa em Deus. Ah, não, isso aqui é desigualdade. Não é. Você já teve uma oportunidade e jogou fora. E nem castigo de Deus. Menos ainda. Menos ainda. Questão 57. Ainda dá tempo? Dá. E ela é grande. Então, provavelmente a gente encerra nela. Poderão os homens resolver sem atritos as chamadas questões proletárias? Sim. Sem atrito. Lógico. Sem guerra, sem briga. Uhum. Olha lá. Resposta de Emmanuel. Sim. quando se decidirem a aceitar e aplicar os princípios sagrados do Evangelho. Aceitar e aplicar, ou seja, entender e praticar. Esse aplicar é prática. Não só entender. É, não é só exatamente. Aquilo que você aprendeu. Aceitar e aplicar, porque muitas vezes a gente esclarece uma pessoa quanto às leis de Deus, ele fala assim: então tá bom, já entendi. Tudo perfeito. Esse é o aceitar. Mas na hora de pôr em prática ele não põe, porque ele aceitou, mas não aplica. Ele se resigna. Não, então tá bom, é assim, tá tudo certo. Só que ele se resigna, mas ele não se conforma. Ele não quer pôr em prática. Emmanuel continua: os regulamentos apaixonados, as greves, os decretos unilaterais, as ideologias revolucionárias são cataplasmas inexpressivas, complicando a chaga da coletividade. Você viu? Então, o que ele está dizendo? Regulamentos apaixonados, querendo resolver problema de uma hora para outra. Greve. Certo. Decretos unilaterais. O que é decreto unilateral? É aquele que tem dois lados negociando. Decreto unilateral é aquele que favorece um lado só e ferra o outro. São ideologias revolucionárias. Desculpa, as ideologias revolucionárias, aquelas pessoas que têm mania de querer ser revolucionário, quer resolver tudo de qualquer jeito, ou então quer ter uma ideia mirabolante que resolva todos os problemas rápido, passando por cima, são cataplasmas inexpressivas, complicando a chaga da humanidade. Mais complica do que ajuda. Exato. Olha o que Emmanuel está falando, ó. Que a gente não seja esses revolucionários. Roberto, se fosse fácil para resolver, alguém já tinha resolvido. A gente não pode querer ser mais bonito que os outros. Nós temos essa mania, né? Ah, se eu estivesse no cargo do fulano, eu resolvia todos os problemas dessa empresa. Se fosse simples assim, alguém já tinha resolvido. Olha como que nós somos orgulhosos. Se eu fosse senador, deputado... Se eu fosse presidente, o Brasil era outro. Se fosse fácil assim, alguém já tinha resolvido. Ia acabar com a fome, a miséria. Se eu fosse prefeito, essa cidade era outra. Se fosse fácil assim, a coisa já tinha mudado. É resolvido. Vamos lá. O socialismo é uma bela expressão de cultura humana, enquanto não resvala para os polos do extremismo. Ou seja, o socialismo é válido, mas quando ele não vai para o extremismo. Quando não tem exagero. Ah, aí fica... Fanatismo. Isso, né? Extremismo é um jeito simpático de falar fanatismo. Isso, fanatismo. Isso, exatamente. Não é fanatismo religioso, não. Tem gente que acha, por exemplo, um professor fanático, ele tem mania de achar que os professores não falham. Um médico fanático, extremista, ele acha que o médico jamais vai errar. Não é assim. Todos nós cometemos falhas, né? Uhum. Vamos lá. Todos os absurdos das teorias sociais decorrem da ignorância dos homens relativamente às necessidades de sua cristianização. Ou seja, quando nós pensamos em greve, em fazer revolução, nós não estamos sendo cristãos. Porque o cristão, ele sabe esperar e ele vai plantando, ele vai contribuindo aos pouquinhos para que a coisa mude. Ele não bate o pé e fala: eu quero. Ah, fulano não vai dar? Então vamos parar tudo e vamos fazer uma greve. O cristão planta e espera com paciência. O fulano está fazendo mal feito, o problema é dele, eu vou fazer a minha parte. Se ele não quer fazer a dele, sinto muito, o problema é dele. Então, sim, o que ele está dizendo? Toda e qualquer teoria social, né, todos os absurdos das teorias sociais decorrem da ignorância dos homens relativamente à necessidade de sua cristianização. Quem é que faz greve? Quem não tem paciência e quem não olha os próprios erros. Porque quem vê a pessoa fazendo barulho numa greve, pensa o quê? Nossa, são seres sublimados que não erram em nada. E estão fazendo greve por causa do erro dos outros. Quem somos nós para isso? Exatamente. Emmanuel continua: conhecemos daqui os maus dirigentes e os maus dirigidos. Olha que puxão de orelha. Uhum. Como, não como homens ricos e pobres, mas como avarentos e revoltados. Nessas duas expressões, as criaturas operaram o desequilíbrio de todos os mecanismos do trabalho natural. Olha que interessante. Quem é que tem mau chefe? Quem foi mau chefe em outra encarnação? Olha como é que vai... Quem é que tem filho complicado? quem foi um filho complicado lá para trás. Hoje ele, agora ele colhe um filho complicado para saber o quanto ele fez o pai dele sofrer. Olha como que Deus é sábio. Vai amarrando uma coisa para outra. Exatamente. Para que todo mundo progrida ao mesmo tempo. Olha lá, conhecemos aqui os maus dirigentes e os maus dirigidos. Quem é que põe político corrupto dentro de prefeitura, dentro de estado, dentro de país? Nós. Cada povo tem um governo que merece. Já foi dito isso para a gente. Exatamente. O Emmanuel continua. A verdade é que todos os homens são proletários da evolução. E nenhum esforço de boa realização na Terra é indigno do Espírito encarnado. Olha como é profundo isso. Vamos ler de novo. Todos os homens são proletários da evolução. E nenhum esforço de boa realização na Terra é indigno do Espírito encarnado. Todo mundo tem condições de fazer um esforçozinho para melhorar a sua situação e as situações que nos afligem. Porque nós temos mania de falar assim, mas a situação do meu trabalho é muito complicada. O que você fez para mudar? Às vezes nada. Você está lá dentro. Você poderia ter feito uma prece, você poderia ter mudado uma rotina de trabalho, você poderia ter feito um pouquinho mais do que você fez. Nós estamos sempre criticando. Exato. Nós estamos sempre jogando a culpa pela situação ruim nos outros. O que nós fizemos para mudar? Muitas vezes, nada. Emmanuel continua. Cada máquina exige uma direção especial. E o mecanismo do mundo requer um infinito de aptidões e de conhecimentos. Olha que interessante. Cada máquina exige uma direção especial. Cada um recebe aquilo que merece. Está dentro do seu merecimento. E se você está sendo dirigido por alguém que não tem mérito, provavelmente você também já dirigiu e usou mal. Você está espiando. Está espiando. O teu passado. Certo. Olha lá, e o mecanismo do mundo requer o infinito de aptidões e de conhecimentos. Infinito. E o único que teve nesse nível infinito de aptidão e de conhecimento foi Jesus. Exato. O resto a gente vai sendo colocado, vai subindo profissionalmente, socialmente e principalmente, né? Vai subindo espiritualmente conforme a gente já merece. Vai merecendo. A gente não consegue galgar, espiritualmente falando, degraus superiores sem mérito. Conquistando. A gente dá o passo e se não merecer, a gente cai sentado. Volta para trás. Cai sentado. Só fica no próximo degrau se merecer. Isso. Sem a harmonia de cada peça na posição em que se encontra, toda produção é contraproducente, toda boa tarefa impossível. Entendeu? Sem harmonia. Ou seja, vamos pensar num relógio. Tem 20 engrenagens. Se uma emperrar, o relógio para. Para a máquina inteira. Para a máquina inteira. Ou seja, não adianta. Um tem que fazer todo parte. Todo mundo tem que fazer a sua parte bem feita. Nós temos que parar de reclamar. Porque quando eu paro de fazer a minha parte e começo a reclamar, eu estou influenciando as outras engrenagens a fazer o mesmo. Reclamar também. Todo mundo vai parar e reclamar. Começa a vir É o contrário. Contrário. A gente deveria era rodar a nossa engrenagem. E tentar influenciar as outras engrenagens a funcionarem melhor. Porque a lei de Deus é a lei do amor. Eu não posso influenciar as pessoas a fazer coisa errada. Nós temos que influenciar as pessoas para o bem. É a questão 459, né, de O Livro dos Espíritos. Influem os Espíritos na nossa vida? Muito mais do que imaginais a ponto de ordinário eles vos dirigirem. Ou seja, mas aí tem uma via de mão dupla, né? Eles nos influenciam, mas nós também influenciamos. Bastante. Então, quando ele me manda fazer alguma coisa errada mentalmente e eu não faço, eu estou dando um exemplo para ele. Aprender. Claro, ou seja, nós somos doutrinadores do dia a dia, não é doutrinador do grupo mediúnico. Esse aí precisa de mais conhecimento, de uma moral mais. Certo. Nós somos doutrinadores no dia a dia. Quando algum espírito chega e fala assim, ó, fala um palavrão, você corta, não tem motivo para falar palavrão. Tem necessidade. Você influencia ele. Ele fala, peraí, será que vale a pena falar palavrão? Eu mandei o cara falar, o cara não falou. Eu não estou em paz e ele está. Quando um espírito chega perto da gente e fala, toma uma pinga aí. A gente fala, não, eu não bebo, não quero, não tenho mais vontade. Ele vê que você está em paz e fala, bom, talvez seja esse o caminho. Aí ele começa a pensar em não beber mais. Nós influenciamos pelo exemplo. Nós doutrinamos pelo exemplo. Interessante. A gente tem mania de falar assim, nossa, mas a nossa casa espírita tem umas palestras tão boas, mas vem tão pouca gente, né? Sabe quando que as casas espíritas vão estar cheias? Quando nós espíritas nos portarmos direito. Sabe por quê, Roberto? Porque a gente pensa assim, nossa, O dia que a pessoa olhar para mim e falar assim, rapaz, o André é espírita, ele está sempre em paz. Ele pode estar com o pior dos problemas, ele consegue manter o equilíbrio. Deve ser bom. Aí ele vem para cá. Porque enquanto eles virem, nós espíritas, brigando, como foi dito aqui atrás, fazendo greve, discutindo, com depressão, bebendo, ele vai falar, peraí, o cara é espírita, mas está brigando? Está fazendo greve? Está fumando? Está bebendo? Está com depressão? Então aquilo lá não presta. Não está servindo. Eu vou em outro. Eu vou para outro canto. Já está curando. Aí vem a pregação pelo exemplo, né? Porque a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Olha como é profundo. E às vezes a nossa conduta desmente a nossa fala. A gente se diz espírita, mas a gente não vive como um espírito imortal que nós somos. Vamos lá. Vamos terminar. Todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus. Olha lá. Mesmo quem não é rico financeiramente é rico de bênçãos. E cada qual deve aproveitar com êxito os talentos recebidos, porquanto, sem exceção de um só, prestarão um dia além túmulo conta de seus esforços. Por que ele falou em talento? Parábola dos talentos. Dos talentos. O Emmanuel está nos jogando para a parábola. E olha lá, porquanto, sem exceção nenhuma, todo mundo vai prestar conta no além, né, no plano espiritual, a conta pelos seus esforços. O que ele fez de bom, que ele fez. Você reclamou do teu trabalho, o que você fez para mudar o ambiente do trabalho? Você ajudou, vai prestar você conta. Você reclamou, você fez greve, você brigou, o que você fez para mudar? É interessante. Vamos lá, o último parágrafo. Que os trabalhadores da direção saibam amar e que os da realização nunca odeiem. Ou seja, quem está em cima que saiba amar. Quem está embaixo, né, nos cargos menores, não tem ódio. Nunca odeie. Patrão, trabalhem firmemente. Exatamente. Essa é a verdade pela qual compreendemos que todos os problemas do trabalho na Terra representam uma equação do Evangelho. O Evangelho nos guiaria também, segundo Emmanuel nessa resposta, nas questões profissionais. Porque o dirigente evangelizado não pisa no pescoço de empregado. Exatamente. E o empregado evangelizado se esforça e ama e aguenta o trabalho, não fica reclamando superior de chefe, não fica mal dizendo, não fica desejando mal. Isso é importante, essa passagem muito, muito. Essa questão 57 é muito profunda. Muito profunda. Então na próxima aula, que vai ser dia 22/4, nós vamos começar pela questão 58. Prece final. Nós te agradecemos, Senhor, com a nossa aula, com a nossa alma ajoelhada, reverente aos teus pés sagrados e sublimes, Senhor, pela oportunidade bendita do estudo que tanto nos mostra as nossas falhas. E no nosso testemunho de ignorância, Senhor, nós dizemos abertamente a todos aqueles que quiserem ouvir quanto vale a pena tomar um puxão de orelha do Teu Evangelho. Porque o Teu Evangelho, Senhor, nos mostra os nossos erros sem agressão, sem apontar o dedo, sem nos acusar. O Teu Evangelho nos mostra a nossa falha e sugere caminhos de correção. E nós agradecemos do fundo do coração por todas as vezes em que o Teu Evangelho de paz fez isso por nós. Que nós possamos crescer, Senhor. Que esse conhecimento todo trazido pelo Teu Evangelho, pelas obras de Emmanuel, por todas as obras de confiança da doutrina espírita, que esse conhecimento sublime nos ajude a fazer de nós mesmos pessoas melhores, mais conscientes, mais resignadas perante as nossas situações essas que muitas vezes nós não temos condições de mudar. Então é a hora de saber conviver com o problema, e onde é possível a mudança, onde nos é possível a intervenção, que nós façamos isso, Senhor, não em proveito próprio, mas em proveito de todo o grupo e de todo o local de trabalho. Porque se nós fizermos para melhorar só para nós, seremos egoístas. Por todo esse conhecimento e por toda essa luz que o Teu Evangelho nos traz, nós Te agradecemos do fundo do coração, Senhor, que nós possamos continuar trabalhando nos reunindo para os grupos de estudo e progredindo dia a dia. Que assim seja. Que assim seja.